estou bem, nem vem que não tem. Preciso, porém não quero atenção de ninguém. Presinto um arcano metafísico ao meu redor. Nada do além me assusta, tudo da terra é bem pior. Vivi tentando acertar, e num estalar de dedos só errei. Sem perceber um clã de desafetos eu conquistei. O maior erro foi teimar, o meu dom era só errar. O destino havia me dado a missão de fracassar. Sem demora, 15 vezes eu me casei. Por onde andam meus filhos, agora eu não sei. Não escutei nenhum deles me chamar de papai. Hoje eu vegeto na terra, como uma folha seca que cai. Errei, errei, errei e fui preso. Umas 15, nego. Por onde andam tantos motivos? Hoje eu não vejo, vejo os erros. Eu vejo os erros. Não escutei o que o tempo me dizia. Eu tinha essa mania. Hoje o passado tem tudo que eu mais queria. Hoje o passado tem tudo que eu mais queria. A minha experiência de vida de rua não bastou. O homem que vinha de baixo despencou. O homem que vinha de baixo despencou. Coisas da vida. Quantos erros bastam para o homem se arrepender? Quanto sofrimento para o homem aprender? Viver sem machucar. Não se machucar pra viver. Coisas da vida. Quando não se reconhece o erro, a dívida é dobrada. Quando a ficha cai é tarde, a vida tá esgotada. A vida tá esgotada. O jogo e o joio eu joguei. Consequentemente errei. Alguém vai colher as sementes que eu não plantei. Alguém vai colher as sementes que eu não plantei. O jogo e o joio eu joguei. Consequentemente errei. Alguém vai colher as sementes que eu não plantei. Alguém vai colher as sementes que eu não plantei. Reconheço, esse jogo cessou e eu perdi. Quem queria a minha derrota já pode sorrir. Quem queria a minha derrota já pode sorrir. Eu convido todos eles pra minha mesa. Comemorem, brindem a minha fraqueza. A conta é minha e eu pago toda a despesa. A conta é minha e eu pago toda a despesa. O meu espelho fica aí pra sinalizar o perigo. O meu mal servirá pro bem do teu castigo. O meu mal servirá pro bem do teu castigo. O que tá feito, não me compete consertar. Somente o tempo que me trouxe é digno de me levar. Junto comigo vai o aprendizado desse lado. O destino apitou o jogo e o jogo foi jogado. Sem reza e sem milagre, sem arrependimento e sem perdão. Aqui eu fiz, aqui eu paguei, não teve embromação. Eu nasci, sofri, fiz sofrer e aprendi pra não morrer. Entre a causa e o efeito, o direito de renascer. Entre a causa e o efeito, o direito de renascer. Aos herdeiros nada de dinheiro, os meus erros de lição. No meu alforje o conhecimento rumo a outra estação. No silêncio de mim mesmo vou fazer o meu balanço. Pelo peso que eu carreguei já mereço um bom descanso. Coisas da vida. Missão cumprida. Sem te ganhar, sem me perder, vou jogar outra partida. Sem te ganhar, sem me perder, vou jogar outra partida. Sem me ferir, sem causar ferida, eu vou evoluir noutra vida. Sem me ferir, sem causar ferida, eu vou evoluir noutra vida. O jogo e o joio eu joguei. Consequentemente errei. Alguém vai colher as sementes que eu não plantei. Alguém vai colher as sementes que eu não plantei. O jogo e o joio eu joguei. Consequentemente errei. Alguém vai colher as sementes que eu não plantei. Alguém vai colher as sementes que eu não plantei.